quando cai a tarde e a luz do sol se vai, mas a sua luz me vem. Lá no céu gaivotas avisos dão sobre desejos que você trará pra seduzir. Na linha do horizonte um navio faz imagens suas pro meu cais, e a própria lua, amiga, vem, confirma a noite do meu bem. Nada temer, sou seu mar, sua praia verde, sou no ar, sou o que se precisar. Vem, meu amor, me diz no olhar, meu fruto tem o seu sabor, meu lábio nasceu pra sugar a mais linda flor. Você vai colher o seu cabelo enfeitar com pétalas do meu olhar, pra luz não se apagar jamais. Eu quero nosso amor demais. A mais linda flor você vai colher, o seu cabelo enfeitar com pétalas do meu olhar, pra luz não se apagar jamais. Eu quero nosso amor demais.